E aí, moleque? Tá firmão? Então vai vendo. Salve, irmão! É nóis que tá! Pra vagabundo de plantão, pro chicote estralar. Quem tá firmão? Eu tô. Quem tá firmão? Mas tá. Quem tá firmão? Bate na palma da mão. Quem tá firmão? Eu tô. Quem tá firmão? Mas tá. Quem tá firmão? Bate na palma da mão. Quem tá firmão? Eu tô. Quem tá firmão? Mas tá. Quem tá firmão? Bate na palma da mão. Quem tá firmão? Eu tô. Quem tá firmão? Mas tá. Quem tá firmão? Bate na palma da mão. O bando se reuniu, imagina o que vem. De Corolla, Golf 9, donos da rua também. Os vagabundos sobe e desce, sempre atrás de uma moeda. Nos cassino clandestino, três irmão a minha queda. Eu tô firmão. Marcha soldado, desce o morro da capela. Liga o Eder, DJ J, fui Maico sem dar guela. E na subida, olha que brisa, dei perdido nos polícia. O comando ali na pista, e o Sarnissa tá em cima. Então nem sobe os rebaixadas mobilete. As titãzinhos correria, os abusados queima back. Quem tá firmão? Eu tô. Quem tá firmão? Mas tá. Quem tá firmão? Bate na palma da mão. Quem tá firmão? Eu tô. Quem tá firmão? Mas tá. Quem tá firmão? Bate na palma da mão. Quem tá firmão? Eu tô. Quem tá firmão? Mas tá. Quem tá firmão? Bate na palma da mão. Quem tá firmão? Eu tô. Quem tá firmão? Mas tá. Quem tá firmão? Bate na palma da mão. Caça tesouro, vai em outra expedição. E é certo pelo certo, ramelo é sem perdão, negou. A nossa cota é fica pampa no barraco. Sabadão curte um crank, domingão fica chapado. Sexta cheira, cola ali, liga os tru diretoria. Aí tio, não esquece a carne, o vinho tinto e a tequila. Salve, então cai pra pista, dois pra lá, dois pra cá. Chega junto nessa nega, vai de quebra, é só beijar. Haha, cê tá ligado, a liberdade é muito bom. Então vem fechar com nós. Irmão, fica ligeiro, nosso prêmio é tá vivo. Sai de fuga da polícia, cola aqui quem tem estilo. Quem tá firmão? Eu tô. Quem tá firmão? Mas tá. Quem tá firmão? Bate na palma da mão. Quem tá firmão? Eu tô. Quem tá firmão? Mas tá. Quem tá firmão? Bate na palma da mão. Quem tá firmão? Eu tô. Quem tá firmão? Mas tá. Quem tá firmão? Bate na palma da mão. Quem tá firmão? Eu tô. Quem tá firmão? Mas tá. Quem tá firmão? Bate na palma da mão. Mixtape Ultra Fita.